Há pouco tempo atrás, eu recebi a visita de um pastor na minha casa. Nada feliz. Quase brigo com minha mãe, com minha tia, que eu não queria receber aquela visita. Não queria nada que me lembrasse de Deus. Mas, por mais força que eu fizesse para esquecer de Deus, não há como Deus esquecer de mim. Não há como Deus esquecer de você. Muito já se falou de um personagem bíblico, João Batista. Foi um homem que já nasceu com uma missão. João Batista, eu acho que foi o homem mais precoce da história, porque ele foi a única pessoa que eu conheço que pregou no ventre já. Quando foi crescendo, o garotinho, já sob uma disciplina, aprendendo bastante das escrituras, ele cresceu, chegando à maturidade, abandonou o seu lar, foi para o deserto. Lá no deserto, uma disciplina rígida do deserto. Imagina, não se tem muitas opções no cardápio do deserto. Não se tem muitas opções no guarda-roupa para se usar no deserto. Não se tem muitas opções na decoração no deserto. Sob aquela disciplina rígida, sua vida não foi fácil. Mais difícil ainda foi pregar o arrependimento para uma nação completamente desviada, uma nação que tinha esquecido o real sentido do seu Deus, que era e sempre vai ser o amor. Esse homem cumpriu o propósito dele, pregou, anunciou o Messias, continuou cumprindo, né? Começou no ventre, continuou cumprindo o seu propósito. Apesar disso, ele nunca fez um milagre que a gente saiba. Não tem registrado nenhum milagre de João Batista. Apesar de ser contemporâneo do Messias a quem ele veio anunciar, ele sequer presenciou um milagre de Jesus. Pior ainda, eu acho que ele nunca nem conviveu com Jesus. E os dois viveram na mesma época. Por fim, ele foi preso injustamente, resultado de um relacionamento adúltero e ficou preso aparentemente sobre o silêncio do céu. Aquele homem a que ele veio anunciar, aquele homem que ele batizou, não fez nada. Ele preso injustamente, lá naquelas prisões que não deveriam ser nada, não tinha direitos humanos na época, não tinha anistia internacional, não tinha nada disso. Por fim, mais humilhante ainda, ele foi condenado à morte como resultado de uma noite de bebedeira e de glutonaria. E o céu, Jesus, aparentemente, até onde a gente sabe, não foi feito nada. Fazendo uma retrospectiva na mente, será que João Batista foi um homem feliz? Alguns devem ter o reflexo de falar, foi, porque ele serviu a Deus, tal. Tem certeza? A vida de João Batista é a vida que você sonha para o seu filho, por exemplo? Porque até onde eu sei, os pais sonham a felicidade dos filhos. Se vocês estão falando que João Batista foi um homem feliz, então beleza, se João Batista, se meu filho tiver uma vida igual ao João Batista, é assim que a gente pensa? Futuro do filho, morar no deserto, anunciar a vinda de Jesus, ser preso, jovem ainda e decapitado. Apesar do que pode vir à nossa mente, é bem conhecido um certo depoimento. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 11. Abertas as nossas Bíblias, vamos pedir um pouquinho mais de unção do nosso Deus. Vamos curvar rapidamente as nossas frontes. Querido e eterno Pai, Abençoa-nos agora com teu Santo Espírito. Ele que ungiu as pessoas que escreveram este livro, que ele possa nos ungir para compreender o seu significado em nome de Jesus. Primeira parte. Digo-lhes a verdade. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Está aí escrito aí na Bíblia de vocês a mesma coisa? Espera aí, a gente está falando de um homem que foi... Nunca fez milagre? Espera aí. Ele nunca fez milagre? A gente está falando que ele não foi... Que Moisés não foi maior que ele? Espera aí, Moisés não foi aquele que colocou a sua vara lá e o mar vermelho abriu? Não foi esse? Espera aí, ele não foi maior que Davi? Que ele foi igual a Davi? Quer dizer, Davi não foi maior que ele que matou um gigante? Que liderou o exército de Israel e transformou Israel numa nação? Davi não foi maior que ele? Daniel? Espera aí. Daniel? O que eu estou lembrando aqui? João Batista, eu não lembro das profecias dele sobre o tempo do fim. Tem alguma? E Daniel teve visões e profetizou até nos nossos tempos, sobre os nossos tempos. E Daniel não foi maior que ele? Peraí, quem disse isso aqui? Nossa, eu acho que foi Jesus. Como estão os nossos valores para julgar? Como é que a gente está avaliando quem é, quem não é, quem é mais, quem é menos? Eu tiro por mim, quando eu era menor, eu nunca pensei em ser João Batista, não. Sabe quando a gente é criancinha, lá embaixo, nas escolinhas, vai ouvindo as histórias dos heróis da Bíblia, né? Eu não lembro de querer ser João Batista. Tinha um monte que eu quis ser. Eu já quis ser Moisés. Moisés eu quis ser quando eu lembro que eu estava na adolescência, eu li o Patriarcas e Profetas. Nossa, Moisés lá no Monte Sinai. É esse que eu queria ser. Face a face. Conversar assim, tete a tete. Face a face não, né? É uma forma de expressão, mas... Conversar assim, bater um papo. Chegou até a discordar de Deus. Não foi? Deus falou assim, ó, Moisés, vamos fazer o seguinte. Não, eu me enchi desse povo. Não dá mais. A gente faz o seguinte. Vamos acabar com essa galera. E você vai virar uma grande nação. Tentador isso daí. Porque, olha, Moisés já estava cansado, viu? Era muito, não era pouco, não. O povo lá. Queriam até matar Moisés. Deus faz uma proposta dessa e ele ainda vira para Deus e fala, não. Discordar de Deus. Duvido que eu tivesse uma ousadia dessa. Tá, esse cara eu queria ser. Mas João Batista? Com que régua o céu mede as pessoas? E aí eu volto para aquela pergunta que a gente fez, será que João Batista foi um homem feliz? Vamos descobrir o que é felicidade para Deus, na Bíblia? Vamos? Vamos lá? Ainda em Mateus, volto um pouquinho, capítulo 5. Capítulo 5 de Mateus. Tem gente que já sabe o que, é que eu vou falar. Capítulo 5, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 3. Posso começar? Vamos lá. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados. Espera um pouquinho. O que significa bem-aventurados? Pastor, ajuda aí. Felizes. Então vamos descobrir o que, que Jesus dizia que seriam as pessoas felizes. Vamos lá. Eu vou trocar então. Eu não vou falar bem-aventurados. Eu vou falar felizes onde tiver escrito bem-aventurados. Tenho certeza que Deus me permite isso. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque eles serão consolados. Felizes os mansos, porque eles herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Uma vez eu li uma expressão que achei bastante interessante, que quando a gente lê isso daqui, parece que felizes são os tristes. Felizes os que choram, os que são perseguidos, os que têm fome e sede de justiça. Num mundo desse, os pacificadores são felizes? Felizes, parece que são os tristes. Bem, mas uma coisa a gente não pode questionar. Quem disse isso foi Jesus. Se eu penso diferente, errado, tô eu. No finalzinho ele dá a dica. Porque é grande o vosso galardão aonde? Coitado daquele que acha que vai encontrar felicidade aqui. É digno de pena. Porque esse está fadado à infelicidade eterna. Nós podemos ser felizes. Se nós não concentrarmos a nossa vida a isso aqui. Gente, dá para ser feliz nesse mundo? Às vezes dá para ter uma ilusão, sim. Dá para ter ilusão. Principalmente na juventude. Saúde, beleza, às vezes dinheiro, trabalho, sucesso profissional, e aí aquela ilusãozinha. Tem um vaziozinho, mas às vezes aquele vazio, você tenta dar uma disfarçada nele, você dá uma contornada nele com algumas coisas, com balada, com forrozinho, com música, com álcool, cigarro, droga. Você dá uma contornadinha naquele vazio que você sente. Mas aí, o vazio vai crescendo. E tem hora que ele está tão grande que você bate de cabeça nele. Dá para ser feliz num mundo onde a gente vê pais jogando os filhos pela janela? Certa vez Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele não falou, vou mandar alguém, eu vou mandar o ancião te visitar. Ele falou, ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É interessante que, se a gente prestar atenção no que eu li, Jesus não fala simplesmente que vai tirar o nosso jugo, o nosso fardo. Ele fala que vai trocar de fardo com a gente. Não é isso? Ele pega o nosso e dá o dele para a gente. Ele fala que o dele é leve, mas é um fardo, é um jugo. Que jugo será esse de Jesus, hein? Qual é o jugo de Deus, hein? O jugo de Deus, a carga de Deus. Pô, pensei que só eu tinha isso, né? Só eu. Jesus tem um jugo, uma carga. Por mais leve que seja, mas Deus tem uma carga, um jugo. Uma vez, alguém chegou e falou que Deus não era justo. Falou que Deus era egoísta. Que Deus queria só honra para Ele. Que Deus amava muito mais a Ele mesmo e a honra e a reverência que Ele recebia do que suas criaturas. Do que as suas criaturas. Esse é o jugo de Jesus. Provar que essa pessoa estava errada. Provar para mim e para você que Deus é amor. E esse jugo, ele nos concede a honra de carregar. Esse jugo, essa carga, ele nos oferece. Ele está perguntando hoje para você: você quer se juntar a mim para vindicar o nome do meu Pai, do nosso Pai? Mas não vai ser de graça. Eu faço o seguinte: eu tiro essa carga que você está carregando aí, que eu sei que é insuportável, que é horrível. Eu sei porque eu experimentei. Eu tiro essa carga de você. E você me ajuda a mostrar que o nosso Pai, Deus, que Deus é amor. Você quer ajudar Jesus a isso? Você quer ser bem-aventurado? Por isso, irmãos, quando Jesus fala que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados, é porque Ele sabe que quando nós aceitarmos participar com Ele dessa missão, nós teremos um inimigo ferrenho que vai tentar tudo contra nós. Mas o mais belo disso tudo é que Jesus prometeu estar com a gente. E o mais fantástico é que, além dele estar com a gente aqui, ele promete que um dia ele vai não só estar presente aqui e aqui, mas nós vamos morar com ele. Nós vamos ser vizinhos de Jesus. O trono de Jesus vai ser aqui na terra. Não nessa terra que a gente conhece, numa nova terra. Para encerrar, vamos para Filipenses 1, 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. E eu aqui, eu vou lembrar de algumas pessoas. Eu vou lembrar da Claudete, do Gonzaguinha, do Clomilson. Eu vou lembrar da família da minha tia. Minha tia está com estado terminal no hospital. Eu vou lembrar do irmão Messias, do irmão Edilson. Eu vou lembrar da família da irmã Miré, que perdeu o pai há pouco tempo. Porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Hoje meu dia foi terrível. Terrível. Eu tinha esse sermão preparado. Aí, eu decidi preparar outro. E eu não conseguia preparar esse outro sermão. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Quando uma ideia fica travada, você não desenrola. A ideia é boa, mas não desenrola. Eu fui lá na marra e montei o outro sermão. Um dia eu ainda vou pregar ele. Aí eu cheguei aqui e o Espírito Santo falou o seguinte: Christian, é o outro. Eu não sou digno dessa mensagem que eu passei para vocês. Mas eu só estou aqui porque eu também não sou digno do que Jesus fez por mim, de ter salvo a minha vida. Eu tenho uma dívida eterna com Ele. E eu prometi para Ele que aqui, nessa terra, eu sou dEle, para Ele, por Ele, custe o que custar. E eu agora eu gostaria de convidar cada um de vocês a se juntar a Jesus e a mim, porque eu já me juntei a Ele, para a gente fazer parte da mesma missão. Esquecer esse mundo aqui. Aqui não tem nada que preste. E vamos viver em função de uma outra vida, uma vida onde Jesus vai poder visitar nossa casa, cear com a gente, uma vida onde nós poderemos visitar Jesus a hora que nós quisermos, aprender dEle, e agora eu vou falar uma particularidade minha agora, abraçá-lo. Eu não vejo a hora. Meu Jesus, meu Salvador, meu Redentor, eu poderia, mas não vou, eu não vou convidar ninguém para vir aqui à frente. Mas vou convidar todo mundo a levar o seu coração para o céu agora. E como eu falei mais uma vez, se juntar a Jesus e a mim.